bem-vindos ao meu show! Cinco, quatro, lá vai fogo! Só quem sabe vai gritar medo pra mim. Joga a mão e dá de sal. É contigo, Vitinho de Marituba. Aí, DJ Neto MT. Esse é o DJ Paulinho. Toma na pressão, toma no batidão. Toma no batidão, toma no batidão. Toma no batidão. Explode o bagulho. É muita pressão em Marituba, meu irmão. Só os caras doidos jogam a mão. Joga a mão e dá de sal. Só os caras doidos joga a mão e dá de sal. Só os caras doidos joga a mão e dá de sal. Quem é que não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima também nessa parada. Pega essa cachorra, pega essa cachorra, pega essa cachorra, pega essa cachorra, pega essa cachorra. E aí, meu parceiro Márcio de Marituba, o homem que comanda o point. Pega essa cachorra, vai fogo, fogo, pega. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Bota o bracinho pra cima, quem não tá cansado? Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Hey! Oh! E aí, meu patrão Rodolfo de Marituba? O homem tá furioso aqui do lado do Mix. Tá cheio do dinheiro. Essa é a visão. Só quem sabe bota o bracinho pra cima, assim que eu quero ver. Bota pra cima, pra cima. Dúvidas, não sobrepõe a paixão. Vem comigo! Tão pouco tesão que encontramos na cama. Vem, Marituba! Nenhuma grama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar. O bruxo. Me sinto por você. Aí, papai! Você me chama, tô pronto. Se me liga, já quero te encontrar. Quem é que tá com uma latinha na mão? Levanta a latinha e pode cantar pra mim agora, vai. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. E aí, Miro do sofá? Como o seu olhar? O meu parceiro Alan Bastos. Não mudo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Vai, Tom! sal, acelera, acelera, sal, sal, sal, acelera, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, hoje a parada é assim, comigo. Passa lá em casa, na minha roupa, fala que me ama. Quebra a casa, vem quebrar a minha cama. Daniel Júnior também tá junto comigo, alô, Daniel Júnior. Passa lá em casa, esse medo do teu aniversário, mano. Quebra a casa, vem quebrar a minha cama. DJ Gleicinho também tá junto. Aqui comigo, alô, Alcina Raial, tamo junto, meu parceiro. O homem que comanda o final de semana na Rua do Filo. Barbearia do Gato Preto, Pedro Lucas Souza. O produtor Igor Vinícius, fechado com o Vitor Show. O meu parceiro Bruninho do Bonde Doideira tá lá. Junto comigo, papai! Oi! Quem é que tá bebendo sexta, sábado e hoje domingo? Levanta a mão que eu quero ver! E aí, Ferré da Panelinha! Acelera tudo! Muito obrigado também pelo carinho, Dani Ruiva. E o meu empresário, Gel da Âncora, também. Alô, Gel! Segunda-feira, dia 12, eu tô lá, viu, Gel? Juninho do Bonde Doideira. O nosso artilheiro, né? O artilheiro, o artilheiro. O mundo da Pop 10 também. Vai que é bagulho doido! Tropa da Cury. Tropa da Cury. Cocoro. Coronel. Tropa da Cury. Alô, Douglas Taxi. Vai, Douglas. A tropa da Coronel. Trajado de Gok, ela joga na cara. De trem abusado, ligando pra nada. TTZ que te come, te deixa molhada. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo hoje aqui no Vegas. É safada, Coronel. Cachorra, ninfeta, talete, convida pra brotar. Muito obrigado, DJ Coyote. Também tá aqui o cara que comanda. Vestida de... Bora, Coyote, tô contigo, papai. O papai é santa, a mamãe é santa. Mas na Coro City, tu vira piranha. Ela bafa um lança, depois se arreganha. Se tu quer piroca, então toma, toma. O fetiche dela é fuder na onda. O meu parceiro assim também tá junto comigo, alô, assim. O fetiche dela é fuder na onda. Então desce. Vai que é bagulho doido, Domingos! O Irã Calçados, da produção da Pequena Trevina. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. O DJ do vai. Eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na vai, vai, vai. Tá na você, sentar na tua piroca. Vem, piro, vem, piro. Pelo, pelo, tá solteira. Vem, piro. Aponta pra tua amiga que tá solteira. E aí, Miro do sofá, vem comigo, papai! Tô solteira agora, tô solteira agora. E aí, Bruninho, mototáxi! O Marquinho, o da Uber também! Tá na área! Prepara, Marquinho! Aproveita o vulco pra sarrar no nosso.

como é que faz. É moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. DJ Índio é brabo, porra. Sal, sal, faz cara de mal. Sal, sal, faz cara de mal. No gingado, bora no taqueado. Bora no gingado, bora no taqueado. Pra lá, pra cá, pra lá. Alô, meu parceiro Luan da 15. Olha o taqueado do Luan. Taqueado, taqueado, taqueado, taqueado. Todo caqueado. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Vai moleque doido, vai moleque doida. Vai moleque doido, vai moleque doida. Só um cuzão, só do cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. Vamos, Atalaia. Atalaia é o caralho, eu vou pro baixo pra Austrália. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute just... Pega fogo, velho. Assessor do vereador Flávio Farias. Tamo junto sempre, viu, mano? E aí, Rodolfo de Marituba, o homem que comanda as festas clandestinas em Marituba. É massa do Poxa. Como é o nome? Papai Rodolfo. Jumarituba, bairro São Silva, São Francisco, Guadalho do Sul, na Rafinha, nosso amigo Coyote vindo show. Eu quero ouvir. Então volta pra ele. Cadê o Erlan de Jumarituba? Também tá junto comigo, alô Erlan. Volta não. Foga hoje, meninas. Prepara que o verão só tá começando. Mas é mais tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Vou ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que hoje... Olha, ela vai sentar agora. A Dani senta com carinho, só não pode... Carol Souza aí, Franci. Já foram dois eventos, Daniel. Falta mais um. É, DJ Júlio Salles. Chama a novinha de hoje, é sexta-feira. Sexta-feira de novo. Já sei aonde isso vai dar. Tomix. Tomix tá tocando. Toca pra caralho. O hit do sapinho e fazendo caqueado. O hit. Quem sabe fazer o sapinho? Caqueado, caqueado, caqueado. Vai no sapinho. Caqueado, caqueado, caqueado. Vai no sapinho. Boy! De doideira, La Casa de Coxinha. Encontramos na Tá apaixonado, é forte. E aí, assim? Prepara. Porque quinta-feira eu tô lá, viu? O nosso patrocinador do Luau. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas serão como o seu olho. Hoje eu vou pro meu bruxo, hoje eu vou pro rock doido com o teu mix do bruxo. Me separei porque não dava certo. Me separei porque não dava certo. Hoje eu vou pro rock doido com o teu mix do bruxo. Hoje eu vou pro rock doido. Só quem tá solteiro! Aqui comigo. Tá solteira não? Marcelão tá na área. Olha a pancada, vai! Se esse grave falasse. Vestida de frente ou de Maria. Na moral, uma marcante é uma marcante, né, galera? Segunda-feira, versão das equipes. O mundo da Pop 10 também tá aí. É hoje que o Rodolfo de Marituba paga uma pro Tumi. Uma não, duas. Do tio Nené. Te amo, te amo. Lembro de você, meus braços. É o Márcio. Uma noite ilumarada. Talvez eu tô contado no coração. No dia em que eu te vi. Moleque, sábado tem o forrozão do Rodolfo, viu? De repente, vai ter quadrilha. Pau de sebo.